eu quero te encontrar. Tomando um vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá. Deção, você sabe me excitar. Teu jeito mandrake me deixa maluco, hoje eu quero te... Eu desço rebolando pra ti, com a mão no popozão. Meu vestido vermelho, carmim, te deixa galudão. Esse teu beijo tão vermelho, cor de malícia. Ai, que delícia. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Vai. Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver. Esse som na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon.